Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali da técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta, né? Fim de semana, pé na jaca, a discoteca do Cleitão vai trazer a dupla Leal e Legal. A Faculdade da Música apresenta os mestres Matão e Matias. A frase irretocável é de Clarice Lispector. A oração de hoje é uma oração para você refletir um pouquinho. Experimente outra vez. E a dica de hoje vale para todo mundo, mas principalmente para você, minha amiga. Como é que está a sua autoestima? Tá ruim? Tá baixa? Pois eu vou te dar umas dicas hoje para você levantar a sua autoestima, viu? Você tem que estar sempre para cima, bonita, feliz, né? Mesmo que a vida diga para você fazer o contrário, você tem que dizer para a vida, não, eu sou feliz, eu gosto da vida, é assim. Então tem uma dica aí da sua, para você elevar a sua autoestima. No Cantinho do Rei, uma das canções mais bonitas do Roberto Carlos, né? A lorota boa de hoje é o Mordomo São Paulino, que deve ter sido algum corintiano que escreveu isso aqui, né? E hoje eu vou conversar com a dupla Berlim e Carlos Royce, lançando aí um novo trabalho, lançando um novo CD, né? E quem os trouxe aqui foi o meu amigo Zé dos Passos, da Beira Rio FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Eu começo trazendo aí a dupla de maior sucesso do momento, Jorge Mateus, Cilada. Há muito tempo eu estava em paz, estava tranquilo. Estava indo muito bem até sua aparição. E foi cilada sem sentido, entrei na contramão. Alguém era dono do seu coração. E quando dei por minha vida estava vazia. E eu pensava todo dia em te convencer que esse cara do seu lado não faz o seu tipo. E eu combino muito mais com você. Venha comigo, curta a sensação. É só deixar rolar. Eu sou a pista, você o avião. Te espero pra pousar. Eu vou mostrar pra você que esse amor não cabe mais só no meu peito. E dividir contigo parece perfeito. E eu só penso em você e ninguém mais. Eu vou mostrar pra você que é pra ficar pra sempre na nossa memória. E nós dois juntos somos a moral da história. E que o final feliz é a gente que faz. Há muito tempo eu estava em paz, estava tranquilo. Estava indo muito bem até sua aparição. E foi cilada sem sentido, entrei na contramão. Alguém era dono do seu coração. E quando dei por minha vida estava vazia. E eu pensava todo dia em te convencer que esse cara do seu lado não faz o seu tipo. E eu combino muito mais com você. Venha comigo, curte a sensação. É só deixar rolar. Eu sou a pista e você é avião. Te espero pra pousar. Eu vou mostrar pra você que esse amor não cabe mais só no meu peito. E dividir contigo parece perfeito. Que eu só penso em você e ninguém mais. Eu vou mostrar pra você que é pra ficar pra sempre na nossa memória. Que nós dois juntos somos a moral da história. E que o final feliz é a gente que faz. Eu vou mostrar pra você que esse amor não cabe mais só no meu peito. E dividir contigo parece defeito. E eu só penso em você e ninguém mais. Eu vou mostrar pra você que é pra ficar pra sempre na nossa memória. E nós dois juntos somos a moral da história. E que o final feliz é a gente que faz. E que o final feliz é a gente que faz.

libertar. Na carteira de um qualquer eu vi a foto da mulher, minha paixão. Tinha data bem recente, falava de um beijo ardente. Perdi a razão. De repente uma cegueira com um ódio na peixeira, eu ataquei. Ninguém mais me segurava, o ciúme comandava e eu matei. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. De repente escuto um grito, meu amor, de olhar aflito na multidão. Foi caindo de joelhos, me gritou de olhos vermelhos, é meu irmão. Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar a visita da esperança que nasceu numa criança me perdoar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, João Paulo e Daniel, dia de visita. No próximo bloco eu vou conversar com Berlim e Carlos Royce. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje mais uma vez a visita dessa dupla aqui. Já me parece que é a segunda ou terceira vez que eles vêm aqui no programa. O meu amigo Zé dos Passos trouxe. O Zé agora está trazendo, é o ônibus cheio, ele chega aqui na porta da minha casa, despeja 50 violeiros, eu passo o dia inteiro gravando aqui. Sejam muito bem-vindos, Berlim e Carlos Royce, mais uma vez ao nosso programa. Ô, legal, um prazer enorme estar aqui mais uma vez no seu programa, acho que é a terceira vez, parece, né? É a terceira vez. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, melhor agora. E eu também, o Carlos Royce aqui, mandando aí um alô para todos os ouvintes aí. Estamos, é uma felicidade estar aqui mais uma vez, a gente estava ansioso. Já. E cada vez que vocês vêm, já vem com novidade, né? Tem coisa nova já chegando aí, né? Com certeza, em primeira mão, aqui desse, né, lado aqui de Brasília, em primeira mão aqui na sua. O bom aqui é o seguinte, você vem aqui, nós estamos presos nesse quartinho aqui, mas quando você sai, que esse programa sai por aí afora, você reverbera no Brasil, no mundo, para tudo quanto é banda, né? É muita rádio transmitindo. Com certeza, Cleiton. Então a gente queria mandar também um alô e um abraço e agradecer o carinho de todas as rádios, todos os meios de comunicação, as rádios que transmitem o programa. Inclusive, nós andamos aqui, nós deixamos alguns cartões aí com algumas outras rádios que fizeram contato e algumas já, hoje já faz parte também da Estúdio Brasil. E a gente é agradecendo aí essas pessoas que cada dia mais passa a divulgar também esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui. Eu, para falar a verdade, eu não sei nem quantas rádios que o meu programa está passando, porque o Edelson Moura, eu não sei se você sabe, ele tem uma criação de escorpião no bolso, né? ele trabalha feito um jumento velho e não dá conta de me contar quantas rádios que tem. Eu fico sabendo pelos outros. Pessoal, rapaz, seu programa está passando aqui. Eu falo, começou agora. Eu falo, não, tem 3 anos. E por onde a gente passa, sempre a gente está vendo falando. Pessoal, aqui também retransmite o programa da Estúdio Brasil. Isso é muito interessante. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar uma esse novo que vocês estão lançando agora, é que número da carreira? Esse vai ser o número 5 já. Já é o 5, né? Então vamos mostrar, cinco, né? Vamos mostrar aqui uma música, vamos mostrar duas músicas do quarto CD. E depois a gente vai mostrar essas duas aí, novas composições aí. Inclusive, as duas são do Tim Lelo, né? Isso, composição do Tim Lelo. Então vamos trazendo aí Berlim e Carlos Royce, a composição do próprio Carlos Royce, Quero Me Casar. de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida é uma zoeira, eu tô deixando pra lá. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. De segunda a sexta-feira, meu negócio é trabalhar. Sabadão e domingueira, eu saio pra faia. Mas no meio da semana, solidão bota a trincheira. Eu me sinto tão carente, eu confesso minha gente. Preciso de uma companheira. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. De segunda a sexta-feira, meu negócio é trabalhar. Sabadão e domingueira, eu saio pra praia. Mas no meio da semana, solidão corta a trincheira. Confesso minha gente, preciso de uma companheira. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Berlim Carlos Royce, quero me casar. Ô Royce, na verdade, a gente que é homem não quer muito casar, não. As mulheres que gostam de casar, né? É, isso é verdade. O homem vai mais assim, arrastado, né? É, com certeza, Cleiton. Mas olha, um alô também, um abraço a todos os casais, aos solteiros e os casais. O homem, ele só se realiza quando arruma uma boa companheira e casa. Porque quando é solteiro, o que ele ganha na semana, fim de semana, é história. Quando casa, ele começa a pensar no futuro, na esposa, nos filhos. Mas dizem que o casamento é igual ao chiqueiro. Os que estão de fora, doido para entrar. Os que estão dentro, doido para sair. Né? Doido para sair. É mais ou menos por aí. Mas você falou uma coisa certa, né? O cara, quando é solteiro, ele não liga pra nada, né? Casou, ele já começa a pensar no futuro, né? Ele pensa assim. E organiza. Tem duas coisas que acontecem: organiza a vida e a barriga cresce. Casou, a barriga cresce. Isso é verdade. Que a mulher passa a cuidar dele. No começo do casamento, a mulher bota as coisinhas na boca dele. Com certeza. E caiu o cabelo, que ele começa a preocupar também. Mas esse foi bem esse quarto disso de vocês? Esse, graças a Deus, esse quarto disco, ele, graças a Deus, primeiramente, e os amigos que fizeram parcerias com a gente, entre eles, uma das parcerias firmes mesmo aí, o Zé dos Passos, o Augustinho, Hipólito, o Tim Lelo, né? E através deles a gente foi conhecendo outras pessoas também, no meio da comunicação, e esse trabalho, ele andou mais que os outros três anteriores. Mas é o seguinte, é como quando você está construindo uma parede, né? Você põe um tijolo, bota o cimento, põe outro tijolo, a parede vai crescendo, daqui a pouco ela fica com cara de parede mesmo, né? Com certeza. Vocês estão na estrada já há quantos anos? Rapaz, já faz um tempo. O primeiro CD nós gravamos em 2001, né? Então de lá pra cá já tem 13 anos. Inclusive eu queria mandar daqui, um abraço. Daqui 21 anos vocês me alcançam, que esse ano eu tô fazendo 34 anos de carreira. Ah, rapaz. Ô Cleito, agora é o seguinte, é curioso, a gente fala o primeiro CD em 2001, só que começamos aqui em Brasília, em todos esses shows de calouros aqui do Gama, aqui, Tinha um programa seu, o Jota Rodrigues, tinha programa aqui na capital, vinha também. E tem até hoje. Hoje o Jota Rodrigues é dono da Paranoá FM 98,1 aqui no Paraná, que inclusive transmite o meu programa também aqui no Paraná. Um abraço a ele. Na época... O Jota foi a primeira pessoa que me deu oportunidade como radialista em Brasília. Na época o Cleito apresentava programa de TV na Nacional. Isso, ao som da viola. Isso, ó, aquela foto ali, ó. Rapaz. Naquela época lá, nós começamos aqui nos shows de calouros e tudo, festivais. Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso, porque agora eu vou trazer essa canção aqui, a composição do Sandrinho Oliveira, Saudade do Seu Olhar. Carlos Royce, Saudade do Seu Olhar. Eu vou dar uma paradinha, nós vamos tomar um cafezinho e já já eu continuo com essa prosa. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Ô Carlos Royce, eu interrompi você quando você estava falando, você ia contar que você estava aqui fazendo participante com Gusto Calouro e tal, etc. Mas é que tempo de rádio é que nem corrido, rabo de cuti, é curtinho, né? Então, e o nome da dupla era Carlin e Berlim. Isso. Quem conheceu hoje é Berlim Carlos Royce, a dupla não separou, graças a Deus, estamos aí trabalhando, né? E a dupla hoje é Berlim Carlos Royce. Isso, aliás, 87, né, parece? O camarada que não foi insistente, o jeito que não for, né, persistente, insistente. Por exemplo, eu estou inaugurei ainda não fiz a festa de inauguração, mas coloquei no ar uma rádio que eu ganhei uma concessão em 1989. Quer dizer, eu demorei 25 anos esperando, né, para dominar, para lutar, para subjugar esse monstro chamado burocracia. Nossa. Né? Quer dizer, se eu tivesse desistido, a rádio não estava no ar. Ah, com certeza. É? Então a história do mundo é escrita pelos persistentes, para aqueles, né? Com certeza, aqueles que agarrador acreditam. Agarrador mesmo, né? Tem que acreditar. Né? Bom, vocês estão agora com um novo trabalho aí, né? Isso. É, o Tim Lero, que é o produtor desse trabalho. É o Carlos, assim, antes que a gente esqueça, queria mandar um abração pro Nonato Costa, lá no Acre, que está divulgando o Berlim Casóis. Nonato, um abração para você, Nonato. Isso, está tocando nós bastante lá. O Tim Lero foi lá agora há pouco tempo, né? E... Rapaz, eu tive... O programa Ao Som da Viola passava no Acre, em Cruzeiro do Sul, no Acre. E recentemente eu perdi um grande amigo lá no Acre, né? O grande cantor e compositor Jorge Cardoso, amigão meu. Deus precisou dele lá em cima, saiu fora do combinado, tirou ele antes da hora. Mas Deus sabe o que faz, a gente fica daqui só pedindo a ele que lá de cima nos proteja, né? Com certeza. Vou mostrar aqui essa primeira música aqui, desse novo trabalho que ainda não saiu. Ainda não saiu. Em primeira mão para todo o Brasil, Berlim e Carlos Royce, do Tim Lelo, O Tontão. Desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. Veio a madrugada e todos se ausentaram, e baita conta deixaram pra mim. E o tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. Um homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Na mesa de um bar, pra desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. Veio a madrugada e todos se ausentaram, e baita conta deixaram pra mim. E um tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. Um homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Berlim Carlos Royce mostrou em primeiríssima mão O Tontão. E como é que está a carreira de vocês? Fazendo muito show? Vocês estão agora no período de divulgação? Como isso, é que tá? Crito. Nós ainda estamos em um período de divulgação, mas graças a Deus já está tendo algumas coisas já encaminhadas já para esse 2014. É porque não adianta, o Brasil é um país engraçado. Antes do carnaval, não adianta você querer trabalhar, que você não dá conta. Isso é verdade, tem que divulgar primeiro o trabalho, né? Que ainda por mais tempo que a gente está na estrada, a gente está começando. Cada mês, cada ano, ainda é um recomeço. Né? É verdade. E eu para falar a verdade, eu já estou pensando em 2015, porque a hora que passar o carnaval, vem a Semana Santa. Passa a Semana Santa, vem as férias de julho e a eleição. Na Copa do Mundo, vem a Copa do Mundo. Depois vem a eleição, quer dizer, esse ano, pode esquecer, eu já estou programando 2015, esse ano vai ser só para tintear daqui para ali, porque trabalhar mesmo vai ser 2015, né? É verdade. O povo também nem vai ter tempo com tantos jogos passando aí, né? É verdade, aqui em Brasília mesmo nós vamos ter 7 jogos aqui em Brasília. Nossa! Né? Mas viu, deixa um contato aí, quem quiser fazer um contato com Berlim e Carlos Royce, como é que faz? Ele anotou na mão, nem ele não sabe o telefone dele, pode falar. É que esse aqui é do Nonato Costa, né? É 068, né? Isso. É 9997-7094. Repete aí. 068 9997-7094. Ou então, de São Paulo, né? 011-2831-1757. Repete isso aí. 2831-1757. Esse 011, tá? Certo. E é o seguinte, esse telefone aí serve para contratar show e serve também para namorar. Os dois estão precisando arranjar uma namorada, precisando casar, que a vida tá ruim demais. Ó, né? E esse telefone, né, é o mesmo do Tim Lelo aí, dá para levar Tim Lelo e Berlim Gasóis. Certo. E a prova, não sou eu que estou falando não que estão querendo casar não, porque a próxima música fala disso, né? É. Berlim e Carlos Royce, Procurando Minha Amada. Saudade, percorri várias cidades, procurando quem eu amo. Eu passei em Rio Brilhante, Dourados e Coxim. Chorei por essas estradas, procurando minha amada que está fugindo de mim. Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já entrou no chão goiano. Desse jeito, explodindo no meu peito, me faz morrer lentamente. Eu passei em Três Lagoas, Cacilândia e Britânia, e só vou fazer parada nos braços da minha amada quando chegar em Goiânia. Não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já é todo chão goiano. Oi, Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem passou, mas já entrou no chão goiano. Olha, o Brasil está conhecendo em primeira mão o trabalho novo do Berlim, do Carlos Royce, a composição do Tim Lelo, Procurando Minha Amada. Gente, olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês no programa, desejar que vocês continuem aí nessa peleja. Porque a vida do artista não é fácil, mas também eu pergunto, qual a profissão que é fácil? Nenhuma. Nenhuma. Né? E a gente, pelo menos naquele momento mágico que você está em cima do palco, você consegue duas coisas. Você consegue se realizar e também fazer a felicidade de muita gente. Porque a música é uma coisa sublime, né? A música, Deus deu essa missão, falou assim, ó, você vai cantar bonito, agora você vai pagar caro por isso. É verdade. Porque não é fácil a carreira artista, mas ninguém larga também, né? Ninguém larga. Com certeza. Ô Cleiton, nós que agradecemos mais uma vez, obrigado. Você, obrigado, Zé Espaço, por ter nos trazido aqui de novo. Está junto aqui também o nosso amigo Tim Lelo. Que Deus te ilumine. Muito obrigado mesmo por mais essa oportunidade. A você e toda a equipe da Estúdio Brasil. E todas as rádios que transmitem esse programa. E que Deus abençoe vocês. Nosso muito obrigado. Um abraço do Carlos Royce. E as emissoras de rádio sabem que as músicas que são tocadas aqui no meu programa, aqueles que quiserem, é só pedir que eu mando pela internet. Pode tirar também do programa, né? Mas é mais fácil pedir que eu mando pelo e-mail também, né? Isso aí, agradecendo aí o carinho dos ouvintes aí, o nosso muito obrigado aí, por estar sempre aí na Estúdio Brasil aí, e obrigado pelo espaço dado para nós, Berlim Casóis, obrigado pelo espaço, obrigado Tim Lera, que está sempre caminhando com a gente aqui, e fica aqui o abraço do Berlim. Bom, deixa eu agradecer também o meu amigo Zé do Espaço mais uma vez, né, ele já está sempre comigo, nunca vem aqui a Brasília sem nos visitar, nós éramos parceiros, viramos amigos, né, e eu faço... Coisa que eu prezo é a amizade. Gosto sempre de recebê-lo aqui em casa, porque ele só traz gente boa para falar comigo. Eu vou soltar os meninos ali, viu, gente? Meu cachorro tá lá, ele doido para morrer, para dar uma mordida no... Ele falou assim, Cleito, você tem que deixar eu morder um artista desse. Até hoje eu não deixei. Não. Afonso Mendes, lá em São Francisco? Afonso, um abração para você, viu? Gente, ó, eu vou soltar os meninos ali e volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. É normal na vida da gente, a gente está com bons e maus momentos, né? Tem dia que você está com a sua autoestima lá em cima, tem dia que você está com a autoestima lá embaixo, principalmente as mulheres. Porque a mulher, por um motivo às vezes que para os homens é simples, né? Não combinou aquele sapato que ela queria com o cinto, com a bolsa, com não sei o que, tá, etc. O cabelo não ficou do jeito, porque o cabeleireiro cortou um milímetro a mais que ninguém vê, mas que ela vê e tal, tá, etc. Né? O marido não prestou atenção, não fez o chamego na hora que ela queria. Tudo isso é motivo para baixar a autoestima da mulher, né? Mas preste atenção, analise essas dicas aqui. Você se sente responsável pela infelicidade de outra pessoa? Se você achar que é responsável pelo problema dos outros, você lhes tira o direito de ter os problemas. Aprender a lidar com as consequências do próprio comportamento é parte de ser adulto. Tem apenas os seus próprios problemas e terá mais tempo para atividades positivas e úteis. Outra dica. Aumente a sua confiança ao visualizar-se realizando algo que sempre desejou. Feche os olhos e veja cada detalhe de como você se comportaria, como se sentiria com aquela realização e como os outros reagiriam. Agora não fique só nisso não, ponha em ação e ficará exultante quando você alcançar o seu objetivo. Outra dica, todos nós temos os pontos fracos e temos os pontos fortes. Concentre-se em seus pontos fortes, determine o que você é capaz de fazer e não se imponha nenhuma limitação. Desenvolva novas forças e deleite-se em seu sentimento de autoconfiança recém-conquistada. Outra dica, mantenha um diário. Escreva, anote todos os seus sentimentos e pensamentos sobre as situações e tente descobrir como poderia melhorá-los olhando-os de uma ótica diferente. Você irá aprender muito sobre si mesma e sobre como você reage a determinadas situações. Desta forma, você poderá controlar melhor os seus sentimentos. Outra dica. Ao cometer um erro, você se chama de idiota? É normal, eu sou um idiota, eu sou um imbecil. Lembre-se que errar é humano. Dê um tempo a si mesma. Você chamaria alguém que ama de idiota pelo mesmo erro? Então, por que você faz isso com você mesma? Permita-se errar e perdoe-se. Esqueça e siga em frente. Ou melhor ainda, essa é boa, viu? Aprenda a rir de si mesma e recomece com atitude positiva. Essa aqui é uma boa dica, ó. Seja otimista. Quando você se pegar sendo pessimista, pare, pense no lado positivo da situação e perceba que qualquer situação pode ser revertida se você quiser tentar. E a última dica de hoje, atinja o sucesso rapidamente. Procure uma situação em que a chance de sucesso seja alto. Encontre um projeto que desafie as suas habilidades, mas que não a sobrecarregue. E quando tiver atingido a sua meta, reconheça e desfrute do sentimento do seu sucesso. Então, essas são as dicas de hoje para você elevar a sua autoestima. Pense no seguinte, se você não gostar de você mesma, quem é que vai gostar? Ele está de volta ao sucesso, Rael Braga. Lançamento nacional, A Madame e o Sertanejo. Pode não dar certo, somos diferentes, fica complicado esse amor da gente. Pode não dar certo, eu tenho pensado, eu gosto de pinga e você de uísque importado. Pode não dar certo, só agora eu vejo, você é madame e eu sou sertanejo. Moça, assim não decola, seu lazer é praia e o meu roda é de viola. Moça, estive pensando, e a vida de luxo não tá nos meus planos. Meus amigos Renan e Rali, que amor complicado é esse? Ô, Rael Braga, porque ela é madame e nós é sertanejo. Pode não dar certo, somos diferentes, fica complicado o amor da gente. Pode não dar certo, eu tenho pensado, eu gosto de pinga em você, de uísque importado. Pode não dar certo, só agora eu vejo, você é madame, eu sou sertanejo. Moça, assim não decola, seu lazer é praia e o meu roda de viola. Moça, estive pensando, e a vida de luxo não tá nos meus planos. Moça, assim não decola, seu lazer é praia e o meu roda de viola. Estive pensando, e a vida de luxo não tá nos meus planos. Meu amigo Rael Braga, no caminho do sucesso, A Madame e o Sertanejo. Lançamento nacional do novo CD deste maranhense de sucesso chamado Rael Braga, A Madame e o Sertanejo. Agora esse outro que eu vou trazer aqui, ele faz sucesso. Eu era menino, ele já fazia sucesso. Mais de 50 anos de sucesso, e essa é uma das mais belas canções que ele escreveu e que cantou. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Nossa Senhora. Seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram magoados,

tire o meu vestido. Ele obedeceu a patroa assim com as mãos tremendo, né? Aí tirou o vestido e colocou sobre a cadeira. Aí a patroa dele virou e disse assim, a madame, né? Mateus, agora tire as minhas meias e a minha cinta liga. Aí ele tremeu mais ainda, né? Mas ele obedeceu, não falou nada, foi lá e tirou, né, a cinta liga e as meias. Aí a patroa falou para ele assim, Mateus, agora eu quero que você tire o meu sutiã e a minha calcinha. Aí ele tremeu mais, né? Tremeu e tudo, ficou, baixou a cabeça e tudo, mas obedeceu, ele era obediente. Quando ele tirou tudo, a patroa virou para ele assim, Mateus, olha, presta atenção. Se eu pegar você mais uma vez usando as minhas roupas, não deixo mais você ir ao jogo do São Paulo. Vocês não brincam com isso não, porque isso aqui, eu acho que a Neide é corintiana. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Do lado da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Ei, mano, nesse fim de semana tem aniversário pra caramba, sexta, sábado e domingo, no Brasil inteiro, mas tem a festa, viu? Quem tá aniversariando é minha amiga Patrícia Alves Diniz, a esposa do Dr. Sérgio, lá em Estrela do Sul, o meu amigo pastor GR Oliveira, lá em Manaus, ele que sempre cresceu ouvindo os meus programas na Rádio Nacional da Amazônia, e agora ele é pastor lá em Manaus. A Nelma Santos, a Isla Souza, a minha querida amiga, grande artista, Marinha Santa Rosa, lá de Coromandel, o José Márcio Souza, o meu amigo Evaldo Bento dos Santos, lá de Dourado Quara, nas Minas Gerais, onde ele escuta o nosso programa pela Inovação FM, né? O Velk Salviano, a Fátima Caixeta, Márcio Wellington, o DJ Júnior, Dete Souza, Nilva Maria, o meu querido amigo e primo Walter Coutinho, Leonardo Correia, o meu amigo grande comunicador de Brasília, Dilson Santa Fé, o Carlos Bahia Mendes, Maria Helena Prio, Mariela Ferreira, o meu querido amigo, grande artista, lá de Palmas, Tocantins, o Rafael Dias, grande sanfoneiro, né, e cantor também, agora ele vai tentar uma carreira solo, né? A grande sanfoneira Maria Celoí, lá no Rio Grande do Sul, a minha querida amiga Ludmila Castro, filha da comadre Márcia e do compadre Goiani, irmã do Tiaguinho, lá em Palmas, Tocantins, Quima Davi, o Tiago José, Mariana Silva, Dadaça Pereira, Eric Valas, Denis Maldonado Custódio, Luciana Ávila, Sara Juliana, Hélio Júnior, o meu amigo Luiz Caime, da Itamix FM, de Tarana, no Espírito Santo, o Felipe Parente, Raquel Rodrigues, o José Renato, da dupla Rosa e Rosinha, o Marcelo Araújo, a Lívia Cândida Fernandes, Ione Moreira Dias, o Miguel Gomes, meu amigo, meu primo, casado com a Jane Goulart, Miguel Gomes, grande cantor também, a Rafaela Silva e Valdenice Reis de Almeida Souza. Todo mundo aniversariando nesse final de semana. E você também, que está de aniversário, eu não estava sabendo, né? Muita paz, muita luz, muita saúde, muita harmonia no seu lar para todos os aniversariantes de hoje. E eu vou fazer uma oração curtinha, essa é de minha autoria. Eu escrevi, no tempo da Rádio Nacional, eu fazia todo dia, 6 horas da manhã, fazia uma oração. E as pessoas iam, me mandavam as orações e eu fazia, de vez em quando eu escrevia uma oração também. E essa foi uma que eu escrevi, ela faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. É uma oração pequenininha, mas traz uma recomendação. Experimente outra vez. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando as coisas vão erradas, não pense que todos os seus esforços tenham sido em vão. Talvez tudo tenha acontecido para melhor. Por isso, sorria e experimente outra vez. Pode ser que o seu aparente fracasso venha a ser a porta mágica que o conduzirá para uma nova felicidade que antes você jamais conheceu. Amém. Experimente outra vez, de autoria do Cleiton Aguiar, que está no livro de orações do nosso programa, tá bom? E se você tiver uma oração bonita e quiser mandar para mim, fique à vontade. Programa cleitonaguiar@gmail.com ou no site radioestudiobrasil.com.br ou ainda nos meus perfis de Facebook e até no velho Orkut e no Twitter também, viu? Você pode mandar que eu terei o maior prazer de fazer a oração e dizer que foi você que mandou para mim, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, sem seu amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Cleiton Aguiar, do Luizinho dos Poligonais, sem seu amor.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Domingo às 10 da noite tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir pelo canal local, nas mais de 200 cidades que já tem o canal local da Rede Brasil de televisão. Se você é assinante da Sky, é no canal 175. Na TV Oi, 139. Na GVT, 248. Na Claro TV, 133. Na TV Vivo, 237. E na TV CTBC, 714. Você pode assistir também o nosso programa no canal C1 das Parabólicas e no site www.rbtv.com.br. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão para todo o Brasil e para o mundo inteiro pela internet. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a dupla Leal e Legal, Na Hora de Amar. Sou firme, sou forte, pra amar sou decidido, no amor dou sorte. E sou resolvido, na hora de amar eu perco o sentido. Se com quem estou, sussurra em meu ouvido. Se quem estiver comigo for dengosa pra amar, meu mundo fica pequeno, não consigo mais pensar. Gosto de carinho e dengo, e sussurro em meu ouvido. Quando é pra fazer amor, gosto de ser seduzido. Sou firme, sou forte, pra amar sou decidido. No amor dou sorte e sou resolvido. Na hora de amar eu perco o sentido. Se com quem estou, sussurra em meu ouvido. Pra fazer amor comigo preciso ser seduzido. É só me dar carinho e tempo e sussurrar no meu ouvido. Minha entrega é total, meu mundo fecha comigo. Meu segredo no amor é sussurrar no meu ouvido. Sou firme, sou forte, pra amar sou decidido. No amor dou sorte e sou resolvido. Na hora de amar eu perco o sentido. Se com quem estou, sussurra em meu ouvido. Pra fazer amor comigo preciso ser seduzido. É só me dar carinho e tempo e sussurrar no meu ouvido. Minha entrega é total, meu mundo fecha comigo. Meu segredo no amor é sussurrar no meu ouvido. Sou firme, sou forte, pra amar sou decidido. No amor dou sorte e sou resolvido. Na hora de amar eu perco o sentido. Se com quem estou, sussurra em meu ouvido. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Leal e Legal, Na Hora de Amar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer dois grandes mestres já para a sala de aula que vocês estão precisando aprender. Vocês estão cantando ruim demais. A Faculdade da Música apresenta os mestres Matão e Matias, História de Amor. Quando eu te encontrei, eu não pensei que um grande amor eu fosse ter. Eu que só tinha amargura em meu viver. Eu que estava tão cansado de sofrer, vivendo só. Quando eu te encontrei, E nos teus olhos eu fiquei a imaginar que o meu mundo tu virias alegrar, que eras tudo que eu queria encontrar. Meu coração eu te entreguei, me deste a vida enfim, me deste amor, me deste a razão para viver, me deste paz, e onde quer que eu vá, irás comigo num sonho meu. Na minha mente eu não irei só, irás também. Pode medir um grande amor pelos minutos de paixão. A nossa história, nosso amor, esta canção. Bem que procure, não encontro explicação pra tanto amor. Para viver, me deste paz, e onde quer que eu vá, irás comigo num sonho meu. Na minha mente eu não irei só, irás também. Quando eu te encontrei, Faculdade da Música apresentou os mestres Matão e Matias, História de Amor, para o doutor Raimundo Nonato Santana, de Corrente, no Piauí. Ele que curte o nosso programa, ele que é médico oftalmologista e que curte o nosso programa pela Eldorado FM, bem ali na divisa do Piauí com a Bahia. Doutor Raimundo, um abração para o senhor aí, para todos os ouvintes da Eldorado FM, nossos colegas da Eldorado, pessoal todo que curte a gente no Piauí, que já curtia no tempo da Rádio Nacional e que agora voltou a ter esse reencontro que eu aprecio tanto, né? O menino brilhante Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar. Era uma mulher menina que precisa urgentemente ser mais forte. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade, não passam vontade. Mas tô aqui pra provar. Com esse sucesso do Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar, acabou-se o Que Era Doce, chega ao fim. Mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau!